Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem Chorume! Chorume! O néctar, minha vida. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que bate com a benga na cabeça de um João Bobo só pra ganhar uma boquetinha do boneco, Wesley Zob. Isso é verdade, isso é. Eu não posso negar, todo mundo sabe. Se bem que eu achei que ninguém tinha visto, mas. Não, mas você fez no meio da praça e mas. Mas era noite, né? Ainda bem que não era do bonecão da posta. Mas ele mexe muito o braço, chama atenção. Você parece que tá pedindo socorro. É, não. Dependendo do seu fetiche. É válido. É válido. Eu vou testar. De qualquer maneira, eu vou testar. E na minha frente, ele que assiste pornô gay, mas pra ver a marca da cueca dos atores, Anderson Negão. É muito importante, tem que usar pu. Claro. É só pra isso. Mas se você for descolado. É, verdade. É, eu queria fazer uma retratação polêmica. Mas já de abertura. Nossa. Porque essa semana foi muito difícil pra mim. Você não usou o pulso, você usou Calvin Klein. Foi expulso da comunidade, lindo. Eu só uso o pulso. Eu fui vítima de vários haters essa semana, lá no meu Facebook, não nas é possível. Redes sociais. Por quê? Porque pela sua beleza rara? Todos tinham uma coisa em comum. Chamava-se Paulo. Cerca de três. Mas tudo bem. Então gostaria de retratar que não é pra todos os Paulos chuparem. Ah, é um Paulo específico. Paulo específico, por favor. Sim, sim. Paulo Vaca. Paulo Vaca. Achei que era seu tio que também era policial, mas tudo bem. E como visitante hoje, Rafael, professor de TI fotógrafo, e ele que é detentor do pênis mais saboroso dentro de aquário. 2013, o título dele. Puta, isso é verdade, hein? Muito, ganhou muito em bolado, cima de Serginho, bolado. Lembra? Foi uma vitória. Ô, Serginho, gosto de marshmallow, hein? Isso que era difícil ganhar dele. Mas hein? Somente para tilápias, em aquários para tilápias. Claro, claro. Sim. Específico. Sim. Ah, eu achei que era o horóscopo. Não, não. Desculpa. Né? É um signo, é tilápia. Signo do horóscopo de pescador. Tá tudo dentro. Pega com anzol e minhoca, tá? Ah, então pode ser Anderson também. Opa. E eu, Douglas Domiciano Ganso aqui, que sei que na necrofilia uma cuspida serve mais como rejunte do que como lubrificante, né? É justo. É verdade? É verdade, é verdade. Muito bem, ouvinte, não entre em pânico, esse é o podcast Chorume, que é semelhante a uma folha de sulfite em branco. Ah, que você pode colocar o que quiser nela. Não, corta se passar na boca da uretra, mas é só. Meu Deus do céu! Nossa, meu pinto virou um cu agora. Entrou pra dentro de medo. Segundo umbigo. Nossa, cara. Vocês são lindos, vamos rapidamente pra leitura de e-mails, que prometo ter só 55 minutos hoje. Ah, então é lá. Rapidinho. Oh, primeiro e-mail dele, Cleiton Antônio. O assunto é o melhor. Ah, um assunto que falaram sobre nosso querido host. O melhor que teve aqui, que não era o Douglas, claro. Ah, tudo claro. Bem. Ele fala, bom dia, senhores do Chorume. Simplesmente o melhor episódio que já ouvi. O Apocalipse Mendigo, sem dúvida, foi um marco. Separou o velho e o novo podcast. Caramba. Puta, isso aqui é, cara. Tá entendendo ou não? Tudo bem, vou bater uma punheta pra isso. Uma revolução que ficará para a história. Parabéns e que venham mais aventuras. Pô, gostei disso. Deu vontade de tomar todinha, ou só eu? É, todinha companheiro de aventura. Faz gelado, papel. Gelado. Gás. Tomar todinho ou todinho, não entendi. Ambos. Que você vê o Anderson Negão pelado, sei lá. É, ambos. Tudo bem. O próximo e-mail dele é de Rony Goltara. É como? Rony Goltara. Você tem que falar desse jeito, né? Fala do jeito que eu quiser. É, penso. Tudo bem. Penso eu. Não, isso tá certo. Ou você estabeleceu alguma regra aqui. Não, agora. Não. Você tá muito certo. Posso continuar fazendo meu trabalho igual eu sempre fiz. Por favor. Muito por obrigado. Favor. É um ouvinte novo ou é impressão minha? Ouvinte novo. E qual é o nome? O assunto é Animais Encapetados. Mas qual é o nome dele? Rony Goltara. Ah, tá, tudo bem. Olá, filhos da puta. Ah, conhece você, Anderson. Ele conhece minha mãe? Me chamo Rony Goltara. Também mexo com esse negócio de podcast, sendo responsável pelo lamentável e gostoso Receita do Mal, Papo de Larica. Aí, sensacional esse podcast, engraçado, recomendo. Ele fala, muito bem, comecei com essa mania besta de escutar o Chorume no programa anterior, o dos mendigos. Tal qual não consigo ainda definir meus sentimentos sobre o mesmo devido ao conteúdo escatológico. O que você acha disso, Wesley? Eu acho que é uma maneira errônea dele descrever o que a gente faz aqui. Porque o que a gente faz aqui é amor. É, exato. Curradas. É. Não tem... Com amor. Com amor, sim. O fato é que essa porra é como um diabo. É feio, mas você fica na curiosidade. Por isso já tô seguindo vocês em tudo quanto é desgraça de rede social. Quando ele fala isso, realmente conhece a mãe do Anderson, então. Seguindo, então, chego nesse belo episódio marotamente animalesco. Minha história com animais é esdrúxula. Quando era moleque, eu tinha um descontrole hormonal. Aí ele vai contar que estuprou um galo. Puta, cara, não. Continua. Você tem R$5.000 nessa maleta aqui, dono. Tudo bem, eu vou continuar, vai. Eu acho, ele fala, eu matava os animais, sem maldade. Não, sem maldade ele matava na machadada. Não, matava na rolada, né? É verdade, uma vez que você atravessa um pintinho na rola, né? Realmente ele morre na hora. Mesmo. Sim. Quer dizer, me falar. Eu acho. Suponho. O primo do amigo. Sim, o vizinho dele. Certa vez... Aos meus 7 anos, eu caminhava numa roça junto de meu pai e irmão, quando, no horizonte, ele viu uma coisa estranha. Um monte de areia no meio do descampado. E neste monte, um pequeno pintinho. Ah, não. Amarelo. Ah, não, gente, não. É o pseudônimo seu aqui, ó, filha da puta. Então, o pintinho era amarelo e belo, com sua cabeça enfiada na areia. Era, ele queria ser avestruz, né? Só o cu pra cima, né? Seu corpo pedia... Não, Deus, não. Ele não vai fazer isso. Não vai. Eu tenho fé que ele só foi lá e pisou no pintinho. Matou na bicuda. Nossa. Não, por favor. Não, Deus. Seu corpo pedia ajuda. Um alarme silencioso e carnavalesco, um verdadeiro balé de pernas. Meu irmão correu gritando, quem poderia ter feito tal desgraça, filho da puta? O herói então soltou o pobre filhote de pinto, que tomado por felicidade piou como um Bruce Dixon. Ah, não. Ele pede perdão por essa piada. Não, antes tivesse currado o pintinho. Antes tivesse. Mas peraí, aí eu... Mas ainda é uma história heróica. Não, tudo bem. É. Ele fala, no embalo da felicidade, meu irmão e meu pai seguiram o caminho. Eu olhei para o pinto, não sei se o do irmão dele ou do pai dele. Não, talvez o animal, né? O animal. Tudo bem. E o pinto me olhou, não sei ainda. Ah. É, bom, tá meio em dúvida aí. E antes de eu retomar meu caminho, eu o devolvi ao local de origem. Nossa. Ele enfiou a cabeça do pedido de volta? É, exato. Puta cara demente! Nossa, que filha da puta! Não tenho orgulho disso, não pensem que eu sou mal. Não, é bonzinho. Hoje tem uma calopsita e uma gata sem rabo, ambos adotados. Temos que fazer o bem sem olhar a quem. Creio que como eu e meu irmão estávamos ali na hora e local certos, outro alguém também deve ter estado depois e tido a oportunidade de salvar o pobre coitado. Ah, então ele deu a oportunidade de outro ser humano fazer o bem. Ele usa isso aí pra dormir à noite. É, e outra, tem um gato e uma calopsita adotada. É. Porque... Nossa, salve, livrei minha alma. Exato. É, filha da puta. O inferno dos pintos te espera. Espero que não. Espero que não. Nem a polícia florestal. Nem a federal também. Mas qualquer coisa repete o e-mail do cara. Tá? É isso. Claro que a gente tá contando a história de outra pessoa. Em vez de dar o endereço, dá a longitude e a latitude. Vai ficar um mistério. Ele termina aqui. Amem seus familiares. Beijos molhados. Ronigol, receita do mal. É puro regalo. E ele coloca que é enviado do meu iPhone, não sei se... Não, é só ainda que eu tentar um iPhone. É, ainda, exato, né? Exato. Pintinhos não podem ter iPhone, né? Não sei. Talvez isso que ele quer mostrar. Não sei. Muito bem. Eu sempre falo que pior que os apresentadores são os ouvintes, né? Isso você tem razão. Eu sempre neguei isso, cara. Desculpa, Doug. Mas vamos lá ver o Receita do Mal lá. Por isso que o cara faz Receita do Mal. O cara mata pintinhos, cara. O cara deve... Sei lá, o frango, a passarinha dele deve ter um sentido que eu não conheço. É, ele entuxa um passarinho dentro do frango. Vivo, só, claro. Só deixa a cabeça entuxada. A tara dele, cara. A tara dele é meio passarinho agonizando. Por isso a calopsita e o gato. E por isso o gato sem rabo, porque fica mais fácil de entuxar a cabeça da calopsita. Né? O próximo e-mail de Lucas. O assunto é pedido de desculpas. Tudo bem. Ele já mandou próximo um e-mail aqui. Ah, tá. Ele já mandou um e-mail aqui que te marcou, Wesley Zó. Ah, é? Qual que ele mandou? Ele falou, lá, chorumosos. Me chamo Lucas Vasconcelos e sou de Santa Bárbara do Oeste. Acho que não tem culpa disso. Não, acho que também não. E venho através deste correio eletrônico fazer um pedido de desculpas. Pelo simples fato de eu ter sido o primeiro ouvinte lá atrás a mandar a pergunta polêmica da namorada e da mãe que trocam de ventes. Filha da puta! Foi ele? Depois, sim. Depois, mais tarde, ter virado uma epidemia de incidências para com a família do nosso caro amigo, o Fábio Porchat do interior, Wesley Zop. Obrigado. Então, peço desculpas pelo karma que está impregnado em sua alma e no coração dos ouvintes. Eu penso que não é um karma, nem uma maldição, mas são os ouvintes sempre tentando dar uma nova chance de Wesley Zop fazer a coisa certa. Não tem mais opções, cara. Eu não tenho mais opções. Você tá vivendo lá como aquele filme que o cara vive sempre o mesmo dia. Lá. Mas não posso repetir o dia anterior. Como que é o... Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Que ele tinha uma bela fivela no cinto dele. Sim, e come uma gostosa lá, né? Passa o filme inteiro comendo ela. A moral do filme é... Não, você viu no X-Vídeos, né? Não. Porque tem um que tem uma história mesmo. Ele passa o filme inteiro tentando comer. Aí sim. É que nem o do Wesley, que vive repetindo a pergunta só pra comer a mãe. Nossa, é um demente. E caso me desculpe... Realmente. Farei uma simples pergunta para o Zop. Mas dessa vez também farei uma para o Ganso, para você não ficar constrangido sozinho, Wesley Zop. Toma aí, ó. Preparem-se. Tá. Não, agora eu tô tranquilo com a alma. Por quê? Porque eu sei que ele vai responder a mesma pergunta. Zop, você está feliz de uma reunião de sua família fim de semana. Puta que pariu. Mas, acidentalmente, você e seu pai e seu sogro comem feijões mágicos e vão parar numa ilha deserta. E a única maneira de voltar pra casa é ser enrabado por um e chupar o outro. Mas espere. Mas não tem uma opção? Espere, tem mais uma opção. Você pode ir embora e deixar todos os seus familiares para sempre na ilha, assim, enrabando, sem qualquer possibilidade de não, sair. Não, todos os meus familiares não, meu pai e meu sogro. É o que ele escreveu aqui, familiares. Então, sim, mas é o que estão lá. É, pode ser. Não, deixa os dois que morram lá. Fácil. Eita, fácil. Tudo bem, ele pergunta, Ganso, pizza ou lasanha? Peraí. Essa é a pergunta para você? Opa, essa é a pergunta polêmica para mim. Ah, puta que pariu, cara. Pizza e lasanha não é fácil de responder, não, cara. lasanha. Sei lá. Gelada, ambas, assim, ó, pode ser. É pizza, pizza e lasanha, pizza de lasanha, lasanha de pizza. Não, não, não, uma ou outra. Lembrando que se você escolheu uma, você não pode comer a outra. Nunca mais? Não, não, hoje. Polêmico. É bem difícil. Então pizza. Ok. Vamos lá. Bom, talvez as perguntas não sejam muito equilibradas entre elas, mas grande abraço pra vocês, um excelente podcast e até mais. Realmente, eu vou confessar, a minha foi muito mais fácil de responder. Exato. Obviamente, você abandona os dois lá, cara, é óbvio. Exato. Se trocar a pergunta. Ah, sim, e aí? O quê? Se fosse você pra responder minha pergunta. Se eu tivesse... Essa escolha. Se eu tivesse que ser que chupar meu sogro e ser enrabado pro meu pai de novo? Não, não, não, não. Então pensando ao contrário, pensa ao contrário. Né? Tá, eu escolheria ser enrabado com uma lasanha, então. É justa. É, come uma lasanha no final. É, de qualquer maneira, ele pegou, comeu a pizza e foi enrabado pela lasanha. Gostei. Um e-mail de Vitor Rafael, o assunto é podcast. Ele fala, o dia do podcast me inspirou a lhe apresentar o meu podcast. Gostaria que ouvissem o Caçando Dragões de Fogo, vulgo CDF. Esse é o nome inteiro do podcast? Caçando Dragões de Fogo, vulgo CDF? Não, acho que é CDF. Ponto com? Não, é Caçando Dragões de Fogo. Ah, tá. Falamos sobre filmes, quadrinhos, games e TV. Recentemente estreamos um formato novo, onde mixamos trilha e efeitos ao vivo, sem edição. Peraí, eu acho que eu conheço esse podcast. Segue aí. O link abaixo. Ele fala que o link é http://bit.li/2ekrlk7. Mas já me mandaram o link deles. Eles falam sobre cultura nerd e sobre casais da mídia. Não, da mídia. Tá, da... eles falam até da separação do casal do Brasil e tal. Deve ser da Fátima Bernardes com o William Bonner. Imagina. É um podcast só disso. É legal, da, legal. Ou da minha tia Ruth com o Sidney. Ele fala abraços, Vitor Rafael. É um filho da puta mesmo. Mandou um e-mail só pra fazer... Só pro jabá. Só pra fazer um jabá, desgraçado. Agora não dá pra cortar. É, agora deixa. E sabe o que mais? Só de raiva? Eu poderia o quê? Pedir pro Arnaldo editar isso aqui? Poderia pedir. Mas não, de raiva, essa semana eu vou ouvir 10 episódios do podcast dele e comentar semana que vem. De vingança. Não, de vingança. Quero eu ver. Vou também ouvir. Eu vou ouvir todos eles. Pra aprender a fazer jabá aqui. Vou mandar e-mail e vou fazer mais. Vou compartilhar e recomendar pra uma galera. Caramba. É isso, nossa, que eu vou... Pra mim é castigo, cara. Espera ver o que... O que eu vou dar de retweetada nesse Twitter essa semana que esse filho da puta vai aprender. Nossa, a fazer agora jabá. Vai ver. Muito bem. Próximo e-mail, Rafael Augusto Justino Madalon. O assunto é alívio. Alívio? Após o ímpeto de mandar e-mail logo após o grande apocalipse zumbi, acho que ele queria dizer mendigo. Porque... Houve um apocalipse zumbi onde ele mora. Talvez. Consegui me conter a fim de avaliar o que acabaram de ouvir. Devo admitir que é uma grande alegria mandar outro e-mail quase 14 dias após o episódio 60. Tá. Adorei o episódio, no entanto, o final me deixou com uma pulga atrás da orelha. Principalmente quando conseguiram a fita do último episódio do Chorume e logo após o lance da contagem do tempo e ainda a forma abrupta como o episódio terminou. É verdade, o pessoal veio perguntar mesmo se tinha acabado o Chorume. O Arnaldo mexe com os sentimentos das pessoas. É verdade. Ele trabalha aí com o psicológico. Me senti mais perdido que pedófilo em festa de anão, sem saber se haveria um novo episódio do Chorume ou não. Por fim, no domingo seguinte, ou segunda ou terça, saiu um novo episódio. Ufa, que alívio. Sim, sim. Gostaria de parabenizar ao Gambiarrel pela vitória mais do que merecida. É, realmente foi merecido. Filha da puta, além disso, ganhou a passagem pra Itália, né? Porque todo mundo achou que era só um jogo, mas tava valendo não, a passagem. Tava valendo a passagem. Seria errado confessar que torcia pra que o Zop fosse enrabado? Eu acho que sim. acho errado. Ou não errado confessar, errado ter torcido pra que eu fosse enrabado. Né? Posso fazer uma pergunta? Gabriel está mesmo de férias ou está preso? Exilado. Senhores, no momento dessa leitura de mesmo, me encontro na pizzaria ouvindo o episódio 61 e o lançado hoje. O lançado hoje, ele se refere ao episódio 62, onde Caio Ucho veio regurgitar pela sua enorme boca aqui nesse podcast. É, mas só que eles não precisavam ter cagado na parede, né? Sei lá. Tudo bem. E daí ele fala, tenho deixado juntar alguns pra ouvir enquanto trabalho, porque assim não enlouqueço enquanto o restaurante onde trabalho toca Ana Carolina sem parar. Que deve ser muito legal. Não sei se é a cantora ou a Ana Carolina, ou se tem uma Ana Carolina lá tocando. Sendo tocada. Tocando uma sem parar. Ah, porra, aí que eu tô falando. Por isso que ele enlouquece, porque ele vai querer comer ela, mas ela... Eu só toco. Só toco, desculpa. Eu sou DJ. Exato. Pode ser. Pode ser. Enfim, um grande abraço ao Antônio Fagundes. E realmente o pessoal tá sabendo da sua mãe mesmo. E um outro... É apelido dela, né? É. E um outro para cada um de vocês e um para o Gabriel preso em alguma cadeia por aí. Até semana que vem, Rafael. Olha, eu queria... Não, sei lá, confessar alguma coisa. Não é nem sobre o Rafael. Você queria... Eu tô triste com o Arnaldo, cara. Por quê? Tomara que ele não me corte no podcast, mas ele tá querendo que o pessoal que veio gravar o Chorume na sexta, que ele quer que venha sempre, que a gente esteja fora daqui. Então, ele mandou um e-mail aqui, eu não vou ler, né, porque o e-mail do Arnaldo é palhaçada, mas... É claro. Tava escrito algo assim, tem como vir sempre esses meninos? Então. Era só isso que tava escrito. Ele quis trocar você em troca do Ucho e ele voltava vintão ainda, cara. Tudo bem. Então, eu achei, sei lá. Eu... Sei lá, pelo menos 40, né? E de comentários tivemos lá no nosso último episódio sobre animais, histórias de animais. Bob Balbúrdia comentou animal. Ok. Tivemos um comentário de José Castanha Neto lá no episódio História de Animais também. Ele fala mais um episódio excelente. Parabéns! Me matei de rir aqui, galera. Wesley Zop ter deixado o jabuti escapar foi demais. Você é um demente, velho. Não, eu sou pelo menos um lerdo, eu sei que eu sou. Diga a ele que se ganhasse um casal de preguiças, uma fugiria e o outro ficaria prenha. É possível. Prenha por ele ainda. Não, talvez o que fugiu... Prenha dele. Igual o Yugi, o que ele engravida e foge. Abraço, sucesso sempre. José Castanha Neto é do NetoCast, Wesley Zop. Da onde que vem esse nome, será? Não sei. Do podcast dele. Acho que é uma coisa meio de, sei lá, logaritmo, essas coisas pode que o pessoal usa. Mas a gente pode perguntar até pro Amorim aqui sobre logaritmo. Da onde você acha que vem o nome dele? Desculpa, eu não escutei o nome. Ok. Faz sentido. Eu acho que eu tinha pensado nada a ver. Não, uma explicação Uma explicação boa é essa. Dessa. Excelente. Ele, no podcast dele, se você não ouviu, ele fala sobre direito, tecnologia e sempre tem rock and roll. É tudo misturado no mesmo episódio? Não. Tá. Mas pode ser. Porque você não vem cagar regra no nosso podcast e cagar na regra dos Não, dos estou outros, cagando regra, estou perguntando. Faça o seu trabalho e deixa os outros fazer o deles, por favor. Eu ouvirei também, né, Tuquest. Tainê comentou lá nesse episódio que o pessoal dos Los Ticos veio gravar aqui e falou: Ucho mandou muito bem dando uma de ganso. É. Não, dando uma de ganso, não é dando pra mim, não. De novo. É, porque esse vídeo aí, ele nem foi tão bem esse que a gente lançou no X-Videos. É, também, porque vocês ficaram com a GoPro, né? Eu falei, põe no tripé. Eu falei. O cara só aguentou 3 horas, cara. É. Iluminação ruim. Né? Iluminação. Cara, porque hoje em dia, você quer ver um pornô amador gay, mas não quer ver uma qualidade de luz amadora. Ah, sim. Você não quer ver um pênis pixelado. Não, claro que não. Você não quer ver um cu que você não sabe o que é pelo? O que, que é... Buraco. O que, é buraco? O que, que é borda, bardalhoca. Moela, bardalhoca. Você quer ver uma bardalhoca em alta definição? Não, 4K tá aí pra isso. Né? É, tá vendo? 4K tá aí pra isso. É, então, TV tela curva. 360. Exato. 3D, pra você sentir dentro de você. Não, acho que é isso. Acho que 3D viajou demais. Não, acho que aí você tá bom. Viajando no pornô gay, cara. Pornô gay é um assunto sério, cara. Não venha falar coisas a esmo aqui, não. Desculpa, cara. Porra, vocês só ficam vendo a porra da cueca do cara. Ah, se fuder, mano. Só 4K fala... já é o suficiente. É, sim, dá pra ver bem. Já é o suficiente. Exato. Só 4K tá bom. Não precisa de mais. É, só 4K. Tá bom. É, nós quatro aqui. Né? Ah, ótimo. Tá bom. Tamo dentro. Tá bom. É isso aí. Ela fala: essa equipe mandou benzaço. Parabéns, galeras. Mas, hashtag volta ganso, chupa, filha da puta! Não foi eu que falei! Merda, não, merda. Tá, você tá falando isso para Não, tô falando pra você mesmo, que é um merda. Mas não tem nada a ver com isso. Ah, tá. Só tava entalado aqui uma vontade de tiga. E essa foi a oportunidade. João Vitor Fioro comenta: que podcast ruim. Parabéns, adorei. Ah. É bom o jeito que gosta de bosta, né? Vou. Bipolar, cara. Ele fala: vou ouvir mais vezes. Passei vergonha no ônibus segurando para não rir. O que aconteceu, cara? Foi uma risada aqui que ele mandou. Ah, mas tá. Meio que segurando a risada. Agatha Gonçalves fala: o Ucho nasceu pra fazer parte do Chorume. Tá realizando um sonho. Léo, seu ser humano ruim. Parabéns por participarem. Muito da hora ver a Podosfera unida. Beijo. É, não sei se o Ucho nasceu pra fazer parte do Chorume. O que, que você acha? Mas é só... Tem que perguntar pro Arnaldo. Eu tô com um pouco de medo. É, eu acho que quem nasceu pra ser Suzy nunca será Barbie. Ou quem nasceu pra ser Barbie nunca será Fofolete. Pra quem não lembra da Fofolete, é aquela que ficava dentro da caixa de fósforo. Né? Só que de novo você entregou a idade. É verdade. Ninguém sabe que porra é essa. É verdade. Qualquer dia eu trago minha coleção. Depois de 1980. Claro. Muito bem, acabaram-se os contatos aí dos nossos ouvintes. Wesley Zop. Pois não. Se o ouvinte quer mandar um e-mail, para qual e-mail ele deve mandar? Pro nosso. E qual que é? É autocríticas@chorume.com.br. Você consegue repetir? Consigo. Muito bem, Anderson Legal. Me diga uma coisa. Se o ouvinte quer entrar em contrato... Em contrato? Tem que falar com o Arnaldo. Fala com o Arnaldo, claro. Então, beleza. Porque favor, a gente tá, com muito dinheiro. É, né? A gente tá recebendo milhões de pedidos de contrato. É Rede Globo. Não, mas ele falou que se não for a manchete, ele não fecha. Ele gosta muito da novela Pantanal. Ele... O Arnaldo é meio retrô, né? Ele é assim, cara. Muito bem, mas e se algum... Ele fala que no máximo ele aceita uma participação nossa em Mulheres de Areia. Que ele, que ele adora a frase Rutia é boa e Raquel é má. Ele adora isso. Raquel é má. Por favor, a sua imitação de Tonho da Lua. Você... Oh, Rutia é boa, Raquel é má. É sim, é má. É, a Raquel é má. É sim. Ah, então vamos começar um concurso de imitação, porque temos aqui um imitador. Ok! Anderson Negão! Eu faço um ótimo cover de Anderson Negão. Aí, mas com dor no braço. Mas também temos Rafael, que faz Paulo Amorim. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim. Que suposto tio dele. Primo de segundo grau. Primo de segundo grau. Então, por favor. Tio é muito sério. É verdade. Tio, não, tio, não dá pra fingir tio muito. Requer incesto, né? Primo! Que requer obrigação. Primo é troca-troca. Diretamente do Chorume. Aê! Você imita mais alguém? Você falou que era um imitador esse. Você mandou imitador, seu currículo como imitador, pra mim. Eu mandei. Deixa eu ver, tem mais acho que umas 130 imitações, mas eu acho que não tem tempo pra tudo isso. Não, por favor, só 129. Você sabe imitar professor de TI? Não sei. Essa eu tô faz uns, acho que uns 6 anos tentando. Mas não dá pra imitar, não dá. É muito difícil. É um negócio muito difícil. Mas não vai soltar a piada do eu só dou aula ou trabalho, não, né? Não, jamais. Não, eu tenho um card que faz isso? Não, a gente nem começou o assunto assim, né? Estamos aqui pra isso. É. Mas ele imita também o Baby Sauro. Por favor. Baby Sauro, peraí. Uma bela imitação. A cara é igual. Não, mas ele imitou o olhar do Baby Sauro. A expressão facial do Baby Sauro. Puta que pariu, me senti na família dinossauro. Vocês não viram, quando eu vi, eu pensei, não é a mamãe. Não é. Você sentiu que eu puxei o ar pra isso, né? Muito bem. Então, Anderson Negão. Vamos voltar a falar dos contatos das redes sociais. Vamos lá. Você já falou isso? Ainda não. Então tá bom, só pra saber. Facebook, Instagram, Lixo do Lixo. Lá no Facebook, facebook.com/lixodolixo. Sim. Tá. No Instagram, @lixodolixo. E no Twitter, @nectardolixo. Ah, sim. Wesley Zop, eu estava medindo o pênis do Negão com um paquímetro. Você teria como repetir as redes sociais? Tenho como, sim. Então, muito bem. Vamos, então, para Anderson Negão, seu momento de substituição do Gabriel, seu momento que você fale o tema desse podcast. O tema é... Sobrenatural. Cara, Nossa, eu fiquei com um pouco de tesão. Ele falou com uma voz que não foi de medo, não deu medo. Cara, deu pra sentir um arrepio daqui. Não deu, não deu. Não, ele deu um tesão que não é natural. Ah, sobrenatural. Isso, boa. Primeira piada do... Então vamos pra esse episódio que promete histórias de arrepiar os cabelos de Wesley Zop. Que... Pena que eu depilei. Exato. Que promete aí deixar negão pálido. Histórias não é possível. Sobrenaturais. Segura minha mão. Sobrenatural, se você for definir pelo dicionário... Aurélio? Da minha... Não sei se é Aurélio, porque já não tem mais caba. Micaelis. Não tem mais caba. Você vai encontrar algo como fora das leis naturais. Algo fora do comum. Então, Wesley Zop, é o seu momento. Você, é o momento de você abrir essa pasta aí, escrito arquivo X do Chorume. X de Chorume. Sim. XD barra do... Ah, sim. Chorume. E... contar para o nosso ouvinte aí causos sobrenaturais que perpassaram por algum momento da sua vida. Diferente do Anderson Negão, não costuma inventar nada. Então, eu quando sugeri esse tema, eu pensei agora que no Chorume todo mundo tá inventando histórias. Sim, talvez podíamos inventar. É. Não, o filhote abre tramela, sim. Ah, então, claro, claro, abre sim. Não, ele abre. Não, a gente abre, nem abre. Tava falando disso. Não, não. Estranho foi você não conseguir ir trabalhar de unicórnio essa semana. É. Não, mas abre ele sim. Ele tava com a pata machucada. É, claro, claro. Mas então, Wesley Zop, você que continua fazendo um trabalho jornalístico sério nesse podcast, por favor, comece com um título assim pra arrepiar o nosso ouvinte. Com título? Com título da mas história. Mas sem entregar. Não, você sem não entregar. Posso entregar a história. É um título que só vai deixar com medo. Velho assustado. Fiquei eu acho medo. Que eu vou me retirar desse... depois desse velho assustado, fudeu. Não, e alguém aqui que é professor de TI, fotógrafo e além disso não faz mais nada da vida vai se identificar com essa história, que ele provavelmente já passou por isso. Sim. Talvez vocês também, mas não profissionalmente. Tá, eu sou profissional. Ah, não, você também. Sim. Talvez só o Douglas. Que... Tenho medo de gente velha. Não, não, mas apesar de ser uma velha do bem. Tá, tudo bem. Quando eu fui estuprar uma velha, ela ficou realmente com cara de medo, mas não sei não, se... Não, não, não, não. É uma coisa mais aterrorizante. Ah, tá. Então, eu trabalho como consertador de computador, certo? Sim. Vocês devem saber disso. Aprumador. É. Ah, é, aprumador, eu aprumo. Então, e daí, certa vez, fui atender uma cliente, que essa cliente, quem? A velha assustada. Não, mas ela já tem esse nome? Não, não. Não lembro o nome dela. Uma velha, então. Uma velha. E daí eu vi que ela estava com uma cara assustada, ela falou, você também mexe com TV? Né? Eu falei, ah, posso ver o que tá acontecendo, depende, né? Depende. E aí, vocês aqui que também trabalham com TI... Volta teoria que nós estávamos falando, tá ligado, na tomada é TI. É TI, é, exato. Tanto que os outros acham, como você às vezes acha também, que você é metidão achar que conserta tudo, sim. Né? É, tá ligado na tomada? Então é TI. É TI. Então. Eu vou formatar essa TV, você já vai... Então já sou técnico, sei formatar. Sim. Mas tudo não bem. Precisa estar na tomada, por exemplo, no smartphones... É obrigação profissional de TI. Você carrega como? Na tomada. Tá. Ah, bom, então. Solar é. Não é. Não, não, é. Eu carrego no bolso. É, ele carrega na tomada. É estranho. É estranho também. Mas tudo bem. Cada um com o seu jeito. É, tá. Douglas. Não tô aqui pra jogar ninguém. Não, coloque regra na vida. Tá. Tamo aí. Não, daí eu falei assim, posso ver o que tá acontecendo com a sua TV? A minha TV tá com o demônio, ela falou. Você falou muito bem. Eu falei, vamos ver o que tá acontecendo. É, exorcismo também é uma das coisas. O cara de TI faz. Sim, sim. Quem não sabia disso? Minha TV tá com o demônio. Daí eu falei, às vezes ela tá tão brava com a TV porque não liga e tal. Sim. Ela deve ter falado dessa forma. Exato. Daí eu liguei a TV, normal, ligou normal. Passou os canais, aumenta volume, tal, tal, programação do canal, normal. Assim, uma Smart TV. Põe é no... porque cê, o demônio é astuto. Sim, sim. É por isso que ele vai na Smart, ele vai na Smart. É. Tem que ser uma Smart, uma TV esperta. É, não vai nascer uma Telefunken, né? Só porque é o demônio não pode ser o Netflix, né? É, deixa o cara, né, pô? Deixa o cara. Daí ela falou, olha, por exemplo, o jornal. Tava passando aquele jornal do Hora do Almoço. Normal, passando assim, ela falou assim, não, daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco vai aparecer. Tudo bem. Falei, tá bom, né? Daí apareceu, ela, olha lá, olha lá. Cheio de mensagem do demônio aparecendo. Era o Close Caption. Daí eu falei, isso aqui não é mensagem do demônio. Isso daqui é tipo uma legenda. Não, não é. Legenda em filme americano. Que tem legenda, não no jornal. Mas acho que faz sentido. Eu também achei na hora. Eu fiquei com um pouco achando que era o demônio. Porque ela falou com uma... Ela falou com uma certeza, você né? Você percebeu que o demônio é meio retardado? Porque o Close Caption é atrasado. É atrasado, né? E coloca risadas do Evaristo. Entendeu? Não coloca a risada ali. Né? É, exato. É. E essa velha não acreditou em mim na hora que eu falei que você podia ligar ou desligar essa legenda. E uma semana depois fiquei sabendo que ela quebrou a TV. Talvez assim... O demônio morra. Não, acho que é o que mais faz sentido. Eu acho que é, porque no final... É, no final do sim. exorcismo acontece isso. Você tem que quebrar pra quê? Pra parar a possessão. Ou você pula a janela. É. Você sim. joga ou, pela janela. Ou, é, ou quebra a TV. Ou quebra a TV. Sim. Mas você só pode pular a janela caso você seja um padre. Ou se a TV possui você. É, pode ser. Igual um padre. Igual. Ou quando um padre te possui na cama, né? Sim. Daí você também se joga depois, mas se joga de braços abertos. Se joga esse amor. Amor. Se joga, se joga de braços abertos no amor. Eu acho isso que é bonito nessas histórias. Eu acho que é bonito. É tudo história de amor aqui. No final ficou de amor. Né? Ficou de amor. Exato. Eu daria um bom filme. Ah, tomara. Tomara, porque eu já tô tentando emplacar. Nem rabar essa velha. Não, pô, emplacar o filme. Ah, sim! É isso mesmo. Ou a TV. Ou a TV, claro, claro. Vocês já passaram por isso, não? Não. Ninguém teve que desligar o Close Caption de uma velha. Não, tá. Você falou tanta merda que eu nem sei o que, quando você perguntou, vocês já passaram por isso, eu nem sei o que isso significa. Você tá falando de rabar velha, você tá querendo de... Não. Já quebrou uma TV. Desligar a Close Captions. Já desliguei. Já, mas porque tem uma velha assustada. Não, assustada não. Acho que só eu passei por isso. É uma coisa, não é natural, então é sobrenatural. É verdade. Tem razão. Sim, é bem sobrenatural. Demente, muito bem, Anderson Negão. E a sua história sobrenatural? Vou começar com o título. Ah, é? Tem um título. Tem um título. Eu chamarei de Visão Assombrosa Coletiva. Faz um mês, mais ou menos, que eu decidi entrar pra academia. É, realmente. Agora, você tem alguma história, Rafael? Caramba, assombrosa. Essa foi. Ah, ó, tô todo arrepiado, velho. Sobrenatural. É, não, porque ele quer inventar outra história, né? Tem que cortar no talo. Corta na raiz. Não, mas deixa. Tá, vamos ver, vai. Vamos lá. Coloquei meu shortinho, fui malhar. Sobrenatural. História. Curtinho, sobrenatural. Curtinho. Aquele de Florida. Jeans de fiadinha. Ah, né? Aquele que ele usa pra lavar a moto do vizinho. Então. Caralho, esse mesmo. Sim. Na mosca. Claro que sem camisa. O Wesley tá imaginando. Mas se é de camisa, é aquela regata que mostra uma vila, tá ligado? E toda molhada. Toda molhada, porque tá lavando a moto. Eu tenho quase certeza que o Wesley tá pensando na polpinha da moto. Né? Deixa eu até acabar aqui, peraí. Vamos contextualizar como que é a academia. Ela tem 2 andares. É, tem várias esteiras, umas 12 esteiras. Tem as bicicletas ergométricas na frente. Tem umas 6. E atrás tem aparelhos elípticos. Você sabe qual é um aparelho elíptico, Zop? Eu sei, mas prefiro que você explique para eles entenderem também. Eu não sei. Um aparelho elíptico é um aparelho que simula caminhada. Ah, achei que simulava uma elipse. órbita da Terra pra aprender astronomia enquanto tá na academia. Ficaria legal também. Pô, seria bem interessante. Acho que seria muito mais da hora. Tinha que ter essa ideia na invenção lá. No capítulo de invenção. A bicicleta ergométrica foi na frente de tudo, então. Só o pessoal que tava lá em cima que não tem acesso a você. Sim. Certo? Ok. Então, eu estou lá fazendo exercício, na boa, na manha, esqueci da vida. Aí, de repente, eu começo a ouvir uns comentários nas minhas costas. Os caras, Olha, que bundinha, hein? Que bundinha. Tá perdendo dinheiro, hein? Tá perdendo dinheiro. É, ó, delicinha, delicinha. Passa o seu zap. Lava minha moto. Lava Tem Orkut? Tem Orkut? Tem Orkut? Tem Twitter? Tem Twitter? Você tá vendo aquilo ali? Aí ele, nossa, cara, é mesmo? Puta que pariu! Que é aquilo, velho? Aí eu comecei a procurar. O que esses caras estão vendo? Que porra que esses caras estão vendo? Aí eu comecei a olhar pra direita, pra esquerda. Não tem porra nenhuma aqui diferente. Aí eu falei, esses caras estão loucos. Quando eu olho pra baixo, minha bola esquerda tava aparecendo. Vai se fuder. O que eu falei? Eu tentei cortar. Vai se fuder. Eu tentei cortar. Olha o calendário quando o Gabriel volta aqui. Volta no, como, no meio de novembro. Eu devia ter ido assistir o filme do Pelé. É muito melhor. Muito melhor. Cara, era uma bola de pelúcia? Não. Era só bola de saco pra fora do short, todo mundo olhando. Isso. Não, você tá zoando. Não tô. Você tava com a bola de fora? Não, você tá zoando. Não tô. Não, você tá zoando. Não. Não tô, caralho. Você tá zoando. Sabe por que você tá zoando? Porque o fato, né, o problema não é você tá com a bola pra fora do short, mas sim dois caras comentando da sua bola no saco, cara. Ah, isso é o sobrenatural, velho. Isso é o sobrenatural da história. Ah, mas peraí, o sobrenatural, porque o que é sobrenatural? Além do natural. Então, vai ver, todo mundo sabe que desceu a cachumba, né? Então tem aquela bola, tem um saco rendido, então todo mundo vê. Saco rendido. Cara, então tinha dois caras comentando sua bola de saco. É. Mas comentando não. admirado. Olha aquilo lá, cara. Não. Olha. Quem dera ter uma bola desse tamanho. Não, eu tenho certeza. Quem dera fosse bola de sorvete aquilo, né? Ué, já tem certeza que já passou o WhatsApp. Não, claro que já. Tá, tem dúvida? Moto. Tá lavando moto. Tá lavando moto, tá ganhando dinheiro. Eu me recuso. O cara tem uma bicicleta, mas tá lavando. Eu me recuso a acreditar que essa história é real. E depois não vem falar que a gente não acredita em história sobrenatural, não. A gente não acredita no Anderson. Exato. Os caras não acreditam nas minhas histórias. Não, você é demente. Ah, mas puta que pariu, cara. Os caras, olha lá. O que é aquilo? Nossa, o que será? Parece saboroso. Nossa. Nossa, vem rudo. É, olha como pulsa, olha como pulsa. É Nutella? Peludo, é. Nossa, salgadinho. Então você foi com um short bem tomara que me coma mesmo, né? Não é, porque ele tava rasgado, depois que eu fui ver. Ah, agora tem rasgo também. Agora vai começar a aparecer as mentiras. Não, porque isso daí não aconteceu. Um rasguinho pra passar uma bola, pelo amor de Deus. Assim, o rasgo da frente até atrás, né? Tá rendido, meu, falei. Não, usa cueca, filha da puta. Mas a cueca escorregou. Lá, tava com a... Nossa, era Zorba, né? Era pool. Isso que eu disse, sempre use pool. O filhote foi lá e fez um rasguinho no meu short. Mas antes dele montar a bicicleta ergométrica. Antes dele me passar os exercícios da academia. É, ele é o personal trainer. Abriu o trinco, rasgou a cueca, passou o treino, montou a bicicleta e depois cutucou outro cara. Olha lá. Olha lá o que eu fiz. Sobrenatural. Aí sim. E falou isso enquanto resolvia um cubo mágico. Que pariu. Por favor, Rafael, salve esse podcast. Venha com uma história verdadeira, por favor. Venha com alguma história sobrenatural e verdadeira. Cara, uma história verídica mesmo. Isso aconteceu comigo. É o título. Eu vejo coisas. É um bom título. É um bom título. Acho que dá até pro nome do filme já. Sim. Sim, mas declame. Tinha uma amiga minha. Um dia a gente tava passeando de carro, inclusive aqui na Luiz de Queiroz. Procurando um lugar pra transar? Pois é. vou cortar esses pedaços. Tá? Sim, corta depois na edição. Ah, né? Claro. Claro. E aí tava vindo e de repente ela se assustou, cara. Mas ela se assustou assim de pegar no meu braço e se assustou mesmo, né? Foi com seu pênis que ela assustou? Não, não, foi mais ou menos assim. E tipo, nem com a sua manobra também. Não, não, a manobra que eu tive que fazer pra segurar. Porque, ah, tipo, foi um susto intenso. Foi unhada, foi um negócio selvagem ali, tipo... Do susto, do catuaba, susto. Catuaba, catuaba. Sim, sim. Aí, beleza, eu falei, mas o que foi que aconteceu? Não, é que... Aí, pô, eu tenho que falar pra você. Eu falei, o quê? Eu vejo coisas. Tá bom, eu também vejo coisas. Até aí... Aí eu falei, tá, mas o que você vê, né? E eu... Nada interessado. Não, né? É só pra tentar comer, né? Assunto é, enquanto você não comeu, você fica interessado, sim, né? Então, tava faltando uns 3 quilômetros ainda. Ah, não, tinha assunto ainda. No lugar decente. Aí, falei, não, mas o que você vê? Não, eu vejo espírito. Virou o segundo umbigo na hora, né? Sim. Eu falei, ah, então acho melhor a gente ir num centro espírita ao invés de um hotel, né? Alguma coisa do tipo, né? Mas foi assim, tipo, foi o assunto do momento. E ela, toda vez que a gente saía pra andar, ela via alguma coisa. E, tipo, era sempre na beira da estrada, sempre na beira de numa esquina e tudo mais. E esse é o episódio que eu tenho de cabeça, assim, sobrenatural. Ah, não, mas eu pensei que tinha visto, tipo, no retrovisor no banco de trás. Não, não, no meio da pista, então, tudo bem. No banco de trás, não. Mas, assim, tipo, toda vez que eu andava, assim, na avenida, na Luiz de Queiroz também, pra ir embora, pra minha casa e tal... Eu ficava olhando, assim, né? Uma vez você viu alguma coisa. Assim, se ela viu, eu também quero ver, né? Sim. Quem sabe? Curioso, né? É. Né? Vai que seja uma espírita bonita, né? É. Sim, a loira do banheiro. Sim. Pois é, né? Então vamos... Do banheiro químico, né? Porque pra estar na pista... Não, é... Perante a Luiz de Queiroz, né? É verdade. Pois é, banheiro ali, mas tudo bem. Mas assim, tipo, essa era uma situação assim que eu tinha relativamente medo até de ver. Você queria ver? Eu queria ver. Mas tinha medo. É, mas, aquela coisa de gente cética. Sim, né, sim. Vamos ver. E era isso, tipo, ela... Mas, ela por exemplo, via. Na hora de uma funfada, ela já viu alguma coisa? Não, tipo, dentro de casa... É, tem alguém com a gente, tem alguém atrás de você. Homem invisível, né? É. Não, tipo, era tipo, ela tomava um susto, assim, cara, mas assim, tipo, pensa numa pessoa que assustava e, tipo, te levava, assim, tipo, metia a mão no braço, cara, se você não tivesse esperto, você entrava no acostamento e tudo mais. Pra mim, assim, era, tipo, algo sobrenatural, né, tipo, da situação. Do susto dela, da situação. Né? E da situação, e eu falava, caramba, eu quero ver essa porra, hein. Até hoje eu não vi, cara. Muito bem. Mas não perca a esperança. Não, pode ser que na volta... Mas comeu. A pergunta que não quer calar é essa. Não, fala assim, consumiu o ato. É óbvio. Ah, então porque às vezes ela falava isso de desculpa de não querer dar. Não. Nossa, né? Tipo, me leva embora que eu tô vendo coisa. Me leva embora. Só dentro de casa que eu não consigo ver. Lá eu consigo rezar um pouco. Tá? Não, mas pra você talvez faça sentido isso. Não, não faz sentido mais. A pessoa evita qualquer... Sinto que já usaram essa desculpa com Wesley Zop. Sim, né? Tipo, várias vezes. Ou eu não tô vendo nada. Mas cadê o pinto? Não tô vendo nada. Não, mas isso daí era uma brincadeira. Que não era brincadeira quando eu falo assim? Não. Desculpa, mas a gente tem que contar a verdade pra você. Não era de tipo, ah, cadê o nenê? O nenê aqui! Não é assim, não é essa brincadeira, né? Não é isso. Não, é um negócio assim mais sério. Usar lupa não é tipo um fetiche. Eu falei pra você, apara a moita. Sim. Tem que aparar. Né? Apara a moita que aparece mais. Eu só depilei o boga, eu tenho que depilar a gente da frente também. Tá certo. O Johanna não funciona. Seus dementes. Você, pelo jeito, tem uma história muito... Não. Assustadora. O tema é histórias assustadoras. Não, é sobrenatural. Ah, sobrenatural. Bom, achei que você tinha mudado o tema no meio do episódio. Não mudei o tema, Douglas. Tudo bem. É que do jeito que você falou... Não, parecia, eu tenho uma história. O título é... A TV Endemoniada. A TV Endemoniada? Sim. Nunca vi isso aí. Eu logo quando... Tema novo, hein? Quando mudei, eu e minha mulher começamos a morar juntos. A gente morava numa kitnet. E essa kitnet, você tinha uma opção, que era entrar pela porta. Ah, sim, porque por baixo da porta não dava, nem pela caixa de correio, né? Porque pela janela, se alguém fosse tentar invadir minha casa, Wesley Zop, isso é importante deixar claro. Existe um gradeado... Que não passa uma pessoa. 20 centímetros de distância, passa? A manteigada... acho que não passa. Tudo bem. Não passa. Então, e a gente tem o costume de viajar, fica 15 dias fora e volta. Quando você tem uma vida adulta. O que, que você faz, Elisop, quando vai viajar? Paga a conta. Paga a conta, deixa tudo pago. Sim. E faz questão de desligar tudo da sua casa. É claro, senão você vai deixar a luz acesa. Essa, não. Você não é retardado. Você vai queimar essa lâmpada. Exato. Né? E daí o que aconteceu? Fomos viajar, verifiquei que eu tinha desligado tudo. Sim. E depois que voltamos, depois de 15 dias, estava tudo ligado, incluindo a televisão no volume máximo. Não, que é isso, cara? Que é? Para com isso, cara! Não, cara! Não, agora eu tô com medo. Foi isso, sobrenatural. A explicação lógica que eu tenho, apesar de ser um gradeado muito, eu quero acreditar que o quê? É. Que o meu vizinho invadiu minha casa pra assistir televisão, cara. Ou você entrou na casa errada quando você voltou da viagem. Não, impossível. Tá. Essa é a única explicação. Ah, não, mas você não tem explicação? Não tenho, cara. Tá puta que ligado, pariu, cara. Mas você tirou da tomada? Só uma. Mas e a porta? A porta arrombada? Não, não. A porta intacta, cara. Dinheiro que eu tinha na gaveta, na gaveta. Computador lá, tudo lá. Você demorou quantos segundos pra mudar de kitnet? Nossa, de 0 a 3, né? Quantos segundos você leu? Cara, e até hoje eu... Mas peraí, então tava com a TV ligada? Tava com a TV, não, todas tudo. As luzes ligadas. Todas as luzes ligadas? A TV ligada no volume máximo, mas tava fora de sintonia, então tava... Nossa. Pode acontecer... Eu vou explicar. Por favor, por favor. Talvez eu até vou tirar esse, por favor. Essa carga que você tem na consciência. Eu estou com na o cu arrepiado, não sei se pela presença do Rafael ou de ter lembrado disso. Talvez é ambos. É comigo. Pode ser. Tô com o cu dando bote. Nhaque. Só no nhaque. É. Pode, o que pode acontecer? Você estava com as luzes de TV apagada. Sim. E você foi conferir. Pra conferir, não, você ligou tudo. Não, e saiu com tudo ligado. Inclusive a TV. Pra ver se tava desligada. Vamos lá, Mr. M. Próxima mágica. Você vai revelar. Não é? Não, não, não pode não. Ser? Eu, não. Mas eu quero ajudar vocês a entender como eu entendi. Eu tinha um vizinho que ele era extremamente magro. Vizinho de janela. Então ele talvez se arriscaria pra fazer isso. Amanteigado, talvez. Não sei a que custo. Ele... Não sei a que custo. Ele era extremamente magro, ele parecia um aidético. Mais que eu? Um pouco. Tá. Não, só pra entender, pra ter um parâmetro. Eu imagino que ele tenha invadido minha casa, não sei por que fez essa porra. Mas você sabe que não, né? Não. Eu quero explicar que é claro que não, né? Johnny, se foi você, mande aí nos comentários. Mas tem uma coisa que não bate nessa história. Por que ele tá assistindo um canal fora de sintonia? Não sei, cara. Por isso que não faz sentido. É só por isso. É claro, quem que vai entrar na sua casa? Vocês já ouviram falar daquele filme O Chamado? Não. Ah, não, para. Não, gente, não. Não, sério, peraí. É melhor trocar de assunto. Então foi isso, cara. Foi um momento sobrenatural na minha vida, cara. Puta, e não teve explicação até hoje. Até é isso hoje que é louco. Não, a explicação é essa, cara. Eu quero que meu vizinho tenha invadido lá pra, sei lá, meter com três viados lá dentro. Magros, todos magros. Exato. Ligou a TV no último pra não pra disfarçar o som, exato, né? Abafar o som dos gritos. Perceba que isso te perdeu ainda, porque parece que você tá com lágrimas nos olhos. Não, até hoje eu questiono minha mulher, ela fala, o que que aconteceu? Ela fala, pô... Pode soltar minha mão, tá? Eu achei que era sua rola, desculpa. É mais pra baixo. Com cinco pontas é difícil. Sei lá, sobrenatural. Sobrenatural. Tempo. É verdade. Wesley Zob, próxima história, então, por favor, cara. Eu vou contar uma ainda que teve a solução. Tudo bem. Que chama Vozes do Além. Tinha uma casa... Muito engraçada. Que não tinha teto. Não tinha nada. E ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ah, achei que era porque as pessoas giravam as que dormiam na rede. Não. Não pode, porque isso daí é uma brincadeira que machuca. Sério? Sim. Droga. Não vou fazer isso mais com minha tia velha. Isso explica porque minha mãe tá em coma. Né? É, mas talvez a labirintite também ele fica girando. Né? Pode ser isso. É. Não, mas Vozes do Além, por quê? Na rua da minha casa tinha uma casa abandonada. Sim. Que era assim, a casa da frente era uma casa que estava abandonada desde que a velha tinha morrido. Sim. E a casa do fundo era de um filho dela, que por acaso era surdo. Bairro filha da puta que você morava. Era surdo, era velho, era gago, que rouba jabuti. Mas tem, cara. Nossa. Essas pessoas existem, cara. Que porra de bairro era esse? Era o Auschwitz, filha da puta? Arkham. Caralho. Tá bom. Acontece. E esta velha, ela rezava o Pai Nosso todo dia à noite. Mas como você sabe? Porque ela rezava o Pai Nosso todo dia à noite, porque você passava pra casa dela, você ouvia ela rezando o Pai Nosso. Era alto. É, então. Porque ela ficava bem na janela da rua. Ah, tudo bem. A sala dela, sei lá o que cômodo que era. Só que depois dela ter morrido, o filho dela, em vez de ficar na casa grande, morando, ele ficou na casa do fundo, que era só ele morando lá. É mais fácil de limpar, de se cuidar e tal, e deixou a casa grande fechada. Sim. Mas, porém, surdo. Só que todo dia que você passava ali na casa, perto da casa dela, você ouvia vozes lá dentro. Ele era surdo mudo? Eu acho que não tem tanto mudo, né? Mais surdo e a pessoa não sabe falar porque sabe que não ouve. Mas ele era mudo ou não? Não, ele arriscava algumas palavras. Então ele falava. Mais ou menos assim. Desculpa, eu não escutei direito. É igual a imitação do Tonho da Lua. Não, nada a ver. Perfeito. Nada a ver com o Tonho da Lua. Perfeito, perfeito. Então. Como é que seria ele falando rutinha, má? É, não, uma salva de palmas. Tudo bem. E não, você passava na frente dela, você sempre ouvia vozes. Sempre ouvia a voz e falava, puta, é aquela velha, cara. Porque ela era meio chata na rua. De três vezes você passava lá, você ouvia três vezes você ouvia vozes. Não, passava na frente, você ouvia vozes. Tudo bem. E o pessoal tentava falar com o rapaz, comunicar com ele, falando que era mal-assombrada, que a mãe dele tava lá ainda, que ele tinha que rezar pra mãe dele. O cara, além de ser surdo, o pessoal tacava uma dessa na boca dele. Não, tentava falar. E ele falava que ele não percebia, não sentia a presença dela. Um monstro lá. Pô, você é um filho da puta. Não, então, ele não ligava muito pra essas histórias, achando que era tipo crendice e tal, né? Sim. E só que e sempre alguém ali, sempre aquela voz. Tanto que se a bola caísse lá, era quando eu tinha vontade do cara devolver, que devolvia, que a molecada tinha medo de pular lá. Óbvio. Porque a casa tá mal assombrada, vai saber o que essa velha vai fazer com a gente. Exato, fazer a gente rezar o Pai Nosso aí. Sim. Até que um dia essa casa começou a pegar fogo, cara. De todo mundo falando, lá, é a falta de oração, não rezaram pra velha, não sei que tal, tá. Daí chamaram... Era muito longe da sua casa? Era cinco casas. Ah, era bem perto. Né? É. Daí começou a pegar fogo, chamaram o bombeiro, entraram lá, tal, foram ver. O rádio estava ligado na tomada e deu curto, cara. Oh! Era o rádio o tempo todo, cara. Mas era um rádio religioso, era um rádio... Sensacional! Mas era mesmo. Mas é muito bem bolada. Quem dera, tivesse inventado não, isso. Foi boa, gostei. Aí sim, Holanda, oi, gostei. O rádio de pelúcia. Não era de pelúcia, tá? Não, é só uma boa história. Não, mas todo mundo ficou com medo e o cara pagava a conta normal de força, porque era a mesma força, né? Sim, que morava no fundo. E um rádio não deveria fazer. Não gasta tanto. Sim. Mas a sua TV... Ah, filha da puta. Sua TV gastou um pouquinho. Será que todo mundo tava achando que a minha casa era amaldiçoada com a TV ligada? Talvez fosse, troca! Você não rezou no kitnet, Não, nunca rezei na vida, né? Muito menos no kitnet. Muito menos. É o cu chupando manga. Não sabe o que é pelo, o que é fiabo. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Uma história que não teve solução. Outra então. Invenção, pelo jeito. Não, dessa vez não. É, um mentiroso é o título. Por favor, o título. Eu estou pensando no título bem... capcioso. Vamos ver. A força de um mendigo. 1998, um tio meu morreu. Nossa, que filho. Porque ele apostou no Brasil na Copa, tenho certeza, cara. Não, filha da puta. Ele vai começar a inventar uma mentira, qual é a melhor coisa? Põe uma data. É. Nossa, técnicas de mentira básicas, né, cara? Você colocou, ele leu o livro lá, 10 maneiras de as pessoas acreditarem em suas mentiras. Suas histórias de podcast. Põe um parente, um, né? Põe um parente. Um parente deu uma data. Coloque uma data. É, exato. Três, coloque um lugar. Ele vai falar. Ele vai falar. A cidade. São Paulo. Tô acreditando nessa merda. Cemitério das Cerejeiras. Fudeu, tem localização geográfica. É. Tem endereço. É. Não, isso é verídico. Ah, essa como é, né? Todas as minhas histórias. Claro. Por favor, então. O filhote era coveiro lá. Né? É isso que ele vai falar agora. O filhote matou meu tio. E aproveitou uma cova aberta pra jogar ele. Ok. Bom, a gente já morava em Sumaré, fomos pra São Paulo. No velório? No velório. É, eles alugaram até uma van, porque nem todo mundo tinha carro naquela época. É verdade. Uma... Não, ou até hoje tem muita gente que não tem carro. Sei, eu sou um exemplo disso, eu não tenho carro. Ok. É, alugou uma van, digamos assim, que era nova. Não era uma van muito antiga. Fazia quanto por litro? 8,7. Ah, fazia bem no pra ser van. No diesel. No diesel? Podia fazer 10, mas tá bom. Tinha que fazer mais revisões. Mas não era tão nova. Depende de quantas pessoas tem dentro. Ah, né? Sim, sim. Sim, as pessoas eram bem pesadas. Okay. Entendeu? Não, tá bom. E tinha muitas pessoas lá. E fora que era época, pô, Carnaval 98 bombando nas rádios, todo mundo dançando ali, molejo. Ah, e rádio ligada. É, pô. Ah, cara, só nos pagodão ali, pô. Talvez não indo pro enterro, Douglas. Você não conhece a família dele. É verdade. entraram na van, chegaram até o velório, enterrou. Na hora de voltar, de sair no cemitério, a van já não dava partida. Nada fazia ela pegar. Nada, nada. Não pegava de jeito nenhum. Passou uma hora, arranjaram uma corda, amarrou num carro, o carro foi levando. Levou. O carro guinchou a van? É, o carro guinchou na van. É mentira. Que carro? Um Fiat 147. Não. Tava na descida. Não. Vamos deixar. O balão vocês canecam? É. Tá bom. Não tô falando que é um carro pequeno. Não, claro. Tá, tudo bem. Corcel 2. Sim. LX. É, 81, falo, né? Aquele verde abacate. Pode ser uma caminhonete. Ah, tá. Um veículo. Um veículo. Bom, obviamente, como era uma van pesada, a corda rompeu. Sim, normal. É plausível. Essa parte vocês acreditam? É plausível. Aí eles ficaram bem desesperados. A van não queria pegar de jeito nenhum, tentaram empurrar. Realmente não pegava, de jeito nenhum. Tudo bem. Do nada, aparece um mendigo. O interessante é que a personalidade do mendigo era parecida com a dele. Ele chegou e falou, vocês me pagam um copo de pinga? Eu vou dar um nó, isso aqui não vai quebrar mais. Vocês podem chegar em casa. Na corda? Na corda. Tá, tudo bem. É possível, tem vários tipos de nó. sim. Opa. E a personalidade que era parecida com o tio dele era essa, que ele dava nó em troca de copo de pinga. Foi expulso da Maria por causa disso. Ele fez um nó lá. Fez um nó. Mas esse é o barulho do nó. O barulho do nó. Noção do caralho. Foi um puta do nó. Ventos, furacões. É. Aí deu partida no veículo. Ah, que pegava, normal. Porque a van que não pegava. Pegava, normal. E a van se mexeu. Eu vou explicar, é por causa da corda. Sim. Sim. Aí na hora de pagar o mendigo, do nada ele some. Desapareceu. Ninguém sabe pra onde ele foi. Do nada ele desapareceu, cara. Passou um quilômetro, a corda rompeu de novo. No que a corda rompeu, a van simplesmente começou a pegar. É que dentro da van estavam os entes mais queridos. Ele só queria se despedir, cara. Então era seu tio mesmo? Era ele mesmo. Não, meu Deus, cara! E por isso que ele não aceitou o copo de pinga como pagamento, porque ele sabia que ia romper o nó, ele tava blefando, ele era mentiroso, assim como o Anderson. Cara! O Anderson puxou um tio morto, cara. Muito bem, Rafael, por favor. Deu título. Possuída. Oh, meu Deus! Nossa, tô de pau de fora. Mas já? Não, é possuída, já vem, sei lá. Não é possua-me. Ah, não. É droga. Já tô, já vou ficar. Daqui a pouco, daqui a pouco. Cara, foi uma história assim que aconteceu há muito tempo atrás. Eu tava na Ilha do Sol? Não, eu tava na faculdade, então era muito tempo atrás. Entendeu? Não tem data, é mentira. Muito não, tempo atrás. Tem data, mas ele não precisa. 16 de setembro, 9h30 da noite. Ah, agora melhorou. Não, melhorou. Eu acreditei. Pomba, agora fudeu, sim, né? Agora. Foi extremamente verídico. Sim. Quer o nome da cidade? Quero. Ah, não posso falar. É que tem melhor gente ainda. Que, melhor. Tem gente lá que vai vir atrás de mim. Sim. Então. Ah, tá, entendi, Tatinga. também, por aí. O que que acontece? Meu amigo liga no celular, eu morava em Repúblicas, kitnet. Amigo também. É um parceiro gay? Seu? Não, é parceiro homem mesmo. era de balada. Mas homem faz troca-troca? Não, era homem de homem mesmo. Tipo, um gay, um amigo. Beleza. Tá. Ah, mas tá. Hoje ele é gay. Mas não na época. Na né? época ele na época nós só zoava, né? Era só brincadeira entre amigos. Não, minha mãe sempre me chamava. Minha mãe morava em 3, 4 municípios depois, mas minha mãe sempre me chamava e eu escutava. Sim, Vozes chama. Do Além. Sim. Vozes do Além, da mamãe. Sim. Um adendo. E aí meu amigo me ligou e falou assim, cara, a tal pessoa aqui, né, uma amiga nossa em comum, tá passando mal. Cola aqui. Aí peguei, desci, eram todas repúblicas muito próximas, assim, tudo muito perto. Desci e fui lá. Cara, a menina tava passando mal mesmo. Só que assim, mal com cólicas? Mal, tipo, vomitando, virando os olhos, suando frio, querendo arrancar roupa. Tesão. Ressaca. Ressaca com tesão. Falar, tipo, tesão. Fui, chamaram o Rafael um pau de 30 centímetros. Não, vai dar um jeito nisso aqui. Estou lá, estou lá. Isso que é marido de aluguel, né? Estava passando... Só fala. Com biscateira de aluguel. Mas assim, ela estava passando muito mal mesmo. Estava bem zoada, assim, e tal. E aí, tipo, esse meu amigo, super preocupado, porque esse meu amigo era afim dela, né? Uhum. Não, aí ele falando assim, cara, tipo, ela tá passando mal, ela não tá falando coisa com coisa e não sei o que. Eu falei, tá, mas aí, perguntei, e aí, menina, o que você tem, né? Não sei o que. Eu não sou essa menina. Aí eu, então tá bom. Virei as costas e fui embora. Vocês chamaram lá, né? Desculpa, foi engano. O que tá acontecendo, Frederica? Não, é meu nome. Não, tipo, perguntar, não, e aí, esse cara que tinha, achava que tinha possessão demoníaca ali. Quem é você? Ah, eu sou... Seu amigo começou. É, meu amigo chegou. Nossa, mas nessa hora, você é comigo, eu já tô num cagaço, bicho. Olha o bandão na faculdade. Eu vou falar pra você, nunca mais a cueca que eu tava usando naquele dia foi vista. Parceiro. Tava sem cueca. Parceiro. Eu já fui armado. Eu já cheguei lá pelado. Engatilhado, já tava engatilhado. Quem que eu tenho que comer aqui? A menina possuindo, me possui. Tá, tá bom, vai. Tá, tá uma demônia. Quem que é Belzebu? Belzebu, eu como o cu. Tá bom, já saio. Não, o demônio fica chutinho. Não é por aí. Não, pera aí. Eu vim falar que eu vim dominar o corpo dela. Ah, vem, domina esse aqui, então. Quem domina esse corpo sou eu, ó. Filha da puta. Receba. Não, tipo, lá, receber a extrema-unção. Lenha. E aí eu falei, caraca, velho, tipo, ela tá muito estranha. E tipo, e esse cara tava muito preocupado mesmo. Então, sim. Tipo, o clima tava muito tenso ali na casa e tal. E eu falei, cara... Ela morava sozinha? Ela tava sozinha, ela morava com as amigas, só que, tipo, tava todo mundo fora. Era um final de semana. E ele foi lá pra comer ela e encontrou o demônio. Provavelmente, aí chegou e encontrou... E ela deu uma desculpa de possuída. Hein? Já passei por isso. Sim, entendi. Eu acho que você não tem muita sorte. Tá possuído? Então toma. É dois pelo preço de um, cara. É verdade. É, eu bobiei. Podia ter feito homenagem. Tudo que normalmente é possuída pelo espírito da mãe dele. Ele fica meio chateado com isso. Pô, ainda conversa. Desculpa aí, mãe. Ué, dois pelo preço de um. Continua sendo dois. Ainda é homenagem. Qualquer sexo é melhor do que nenhum sexo. Sim. Sexo é sexo. É verdade. Não tem muito o que fazer. E aí, tipo... E a menina tava muito estranha, tava se comportando muito mal mesmo, assim, tipo... Mal educada. Mal educada era normal pra ela. Passou pela sua cabeça drogas em excesso, porque é faculdade, Rafael, não vem mentir pra mim. Cara, mas assim, era uma menina relativamente normal, não usava as mesmas coisas que a gente usava. Não usava aqueles adesivos do Mickey que o pessoal põe embaixo da língua. O doce. Ela era de boa, assim. Tipo, assim como todo mundo ali, era meio de boa. Ah, sim. Só eu que era... Ela não era de humanas, então? Não, não. Ah, então não era drogas, não. E era. Era drogas. Tá explicado. Próxima história. Douglas. já achou o demônio. Mas não, cara, ela tava se comportando muito mal mesmo. Esse meu amigo desesperado, assim. E tentava conversar com a tal... No caso, entidade, né? Sim. Mas você ficou ali ou você vazou? Não, tá cagando na calça pra fora. Tá, né? Tipo, você vazou. É, eu fiquei ali. Ela tava pelada? Não. Tava tentando arrancar roupa e não sei o que tal, mas ele não deixava. E aí, tipo, eu falei, cara, joga ela no chuveiro aí e vê se passa, se é bebida, se é droga. Às vezes não é um demônio aquático. Né? Não é o Aquaman. Né? Sim. Vamos botar ela aí, né? E aí botou ela debaixo do chuveiro, de roupa e tudo, aí tomou um banho, não sei o que. De repente ela no banho sentou no chão e começou a chorar, cara. Mas começou a chorar, assim, copiosamente mesmo, muito, Isso deixa mais triste, né, cara? Uma mulher chorando. Aí ela voltou ao normal, assim, começou a conversar. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? E não sei o que. Do nada. Eu olhei pra cara do meu amigo e falei, mano, o que ela fumou? Eu não quero fumar, não. Né? Eu vou sair daqui, né? Ele, não, cara, ela não tá normal. E ele, obviamente, como era... Tava querendo dar uns pega nela, sim, né? Então ele falou, não, cara, ela não é normal isso, não sei o quê. E depois disso, assim, essa conversa assim ficou, tipo, entre eu, ele e ela. Ela sabia o que tinha acontecido, Sabia por vocês coisa. Falarem ou não? Porque a gente falou, olha, aconteceu isso. Aí ela começou a contar as histórias, que a avó dela tinha isso, que a macumbeira, mãe dela tinha. Deve ser essas maconheira. Coisas, né? Maconheira. Então ela começou. E aí, desde então, essa história, assim, tipo, ficou entre a gente e... Vocês tiveram visita de um demônio e... Pode ser um... Repetiu isso? Coisa ruim. Não, depois não repetiu nunca mais. E ele também não comeu ela, que fique nos altos. Ah. Não, vocês perceberam? Fique na pauta, ele não comeu. Percebeu que ele falou que hoje esse cara é viado. É. Por quê? Porque era um demônio, era lá. E daí ele fez o quê? Fez o cara virar viado. Porque ela tentou me comer! Então, pode ser que o demônio tenha possuído a menina pra tentar pegar um cintaralho e usar no cara, mas ele não quis e aí tentou botar... Daí falou, agora você vai gostar disso, cara, pá! Perceba não, aí ligou pra mim, porra, pode ser. Perceba que Rafael falou também que ele não comeu a menina, o amigo, mas não falou nada de Rafael. Não, o Rafael comeu. Eu exorcizo demônios. Faz parte do meu currículo, professor, cara, né? Exorcismo. A trabalho com TI. Sim. Então, exorcismo faz parte da cartilha de TI. Tem razão. É matéria do segundo ano, não é? Não, primeiro. Ah, é do primeiro. No segundo é o cultismo. Sim. Cultismo. Não. Sim. É no cultismo. Entendi. O Wesley repetiu 3 vezes a matéria. Intencionalmente, claro. Que eu me lembre. Quando minha filha nasceu... Deu o título. Na verdade. Bronca... Da enfermeira. Quando minha filha nasceu, ela, nos primeiros dias, ela não dormia muito bem à noite. Dormia mais durante o dia, porque estava acostumando ainda, mas aqueles dias que ainda estão no hospital, aqueles 2, 3 primeiros dias que ainda estão no hospital. Pra pegar o manual, tal. É, exato. Prender a ser gente, tá? Carpir um lote, essas coisas de bebês. Furar um poço. É, bebês, são bebês. Não dá pra cobrar tudo. Eu até hoje sou assim. E daí... Ela, às vezes, tinha dificuldade pra dormir ali no bercinho da maternidade, tudo. Você não amamentava, não? Não. Só pra saber. Não. Tentei, mas não consegui. Beleza. Esse negócio... Tava com a teta seca, não é todo mundo que consegue, não. Isso não é sobrenatural, é natural, viu? Natural, parece que é pra mães mesmo. Mas você tentou, isso é importante. É, sim. E daí, um dia, ali, a minha mulher ficou com ela pra dormir. E eu dormi também. Daí quando eu acordei, falei, nossa, o bebê dormiu bem essa noite. Muito bom. E quando olhei... Que benção. Que benção, exatamente. Esse bebê é uma benção. Quando olhei, a bebê estava no bercinho, mas dormindo de barriguinha para baixo. É muito confortável. Eu falei, nossa, minha mulher foi genial. Aí percebeu que a bebê não estava dormindo bem de barriguinha para cima. E colocou ela de barriguinha pra baixo. Nenê dormindo até com um sorriso na cara. Sorriso? Parabéns pra minha mulher. Parabéns. É, nasceu pra ser mãe. Nasceu. É uma boa mãe. E dormiu de novo. Virou e dormiu. Ah, virei e dormi. Daí muito bem. Daí na hora que eu acordei eram umas 9 horas. Eu falei, boa ideia ter colocado o bebê de barriguinha pra baixo. Porque a gente tava com uma coliquinha. Mas a pressão da barriga na caminha impediu. Sim. Muito bem. Funciona, ela falou, funciona. Não, mas... achei que tinha sido você. Ué, pera. Eu falei, não, não foi você? Ela falou, não, achei que tinha sido você. Eu falei, muito bem, então foi a enfermeira. Claro. Obrigado, enfermeira. Porque a enfermeira vem aqui e viu que a melhor opção pra bebê dormir talvez tenha sido essa, porque enfermeiras entendem das coisas. Elas estão lá pra isso. Exato. Daí na hora que a enfermeira volta e limpa, eu agradecer a ela, ela me dá uma bronca porque a bebê tava dormindo de barriguinha pra baixo. E você falou mais um, ela foi você que virou? Ela falou, você não sabe que não pode deixar bebezinhos dormir assim, filha da puta. É, ela falou assim pra você entender. É, né? Exato. Foi carinhosa desse jeito. Sim. Pra não me chocar. Fala, bebê é sempre de barriga pra cima. Daí nisso eu choquei, falei, quem virou a porra da minha bebê, cara? Mas peraí, ela não teria essa habilidade ainda? É uma bebê, filha da puta! Eu não sei! Quem virou minha bebê? Puta pô. Merda, puta merda, cara! Eu acho que foi o cara da TV. Tinha TV no quarto! Qual que é a maternidade que ela frequenta, que ela nasceu? Foi na Unimed, cara. Unimed? Foi. Ah, o filhote costuma passar por lá. Cara, ele abriu o trinco do quarto. Porque era com tramela, mesmo. É, portas de hospitais normalmente é por tramela do lado de fora. Por fora. Por fora. Não, pela janela, porque ele só abre janelas. Ah, porque ele entrou na sua casa lá com janela. Ah, será que não foi o filhote que fez então a TV? Do... Claro que foi. Ele não sabe ligar a TV. Isso... Ah, não. É, não. Pera aí. É, não, ele, eu sei eu que não quero mentir aqui ao vivo. TV ele não liga. É. Mas conserta. Muito bem, mais uma rodada de histórias sobrenaturais. Vou chamar de Anjos da Pista. Anjos da Pica, entendi. Não, da Pista. Sim, da Pica, pode continuar. Certa vez, estava voltando da praia, naquela época que... Qual praia? Boqueirão, acredito eu, que a gente foi. Não, foi fazer não uma laranjada. Sim, sim. Fazer um boquetão. É. Não vou falar que eu fui pra Pitangueiras no Guarujá, não. Eu não vou mentir aqui, não, cara. E outra, era uma época de bate e volta, você não tem dinheiro pra nada, cara. Então a primeira praia que você chegar é aquela que você vai ficar. E a gente tava voltando e nos perdemos em São Paulo. Tava num carro só, aquele carro de gaúcho, né? Só cheio de homem. Então aí, três dormindo, um sonâmbulo. E eu... Que delícia, hein? Sim, eu falei, a hora, né? Daí eu dirigindo ali, me perdi, o copiloto tava ali me ajudando, tá? Mas só fazia eu me perder mais. Falei, cara, a gente não vai embora nunca daqui, né? Tamo fodido. Daí parou um carro do lado, falou, vocês estão precisando de ajuda? Falei, putz, eu não tô conseguindo sair, a gente vai pro interior, né? Pegar a Bandeirantes e ir embora, rumo Campinas. Ele falou, ah, não, então me segue, eu tô indo pra lá também. Falei, mas você sai, então aqui tá certo, é o caminho certo. Ele, é só me seguir. Tá bom. A gente foi seguindo, mas, puta, o cara foi a 10 por hora, o filho da puta, cara, achando que eu tenho cara de... Eu tenho cara de tolta, velho. Não, tem razão. Eu também iria 10 por hora. Não, é. Falou, vai que ele se perde, né? Daí foi, ainda falando com o cara, né? Eu falou, usaria puta, a corda da van. Era mais fácil. Era mais fácil. Sim. Daí a gente foi e tal. Daí ele apontou pra mim, ele falou assim, ah, aqui, ó, pode ir. Né? Ele só apontou assim. Peguei e falei, vou na frente, esse filho da puta é uma lesma, né? Eu fui na frente assim, daí nisso eu vejo ele atrás. Ele passou na nossa frente, ele passou cruzando todos os carros e sumiu, cara. Sumiu do nada lá na frente. Eu tenho medo que... Medo não. Quero agradecer aos anjos da pista que me guiaram para o caminho certo. Ele era um anjo, cara. Um anjo da pista. Anjo da pista. Que sai correndo por aí. Ele vem ajudar as pessoas perdidas. É tipo o negrinho do pastoreio. Sim, mas com carro. Ele não tava com um cavalo. Ele... Talvez um carro de um cavalo, porque tava indo a 10 por hora. Vou contar algumas situações. Eu estava dirigindo, três caras estavam dormindo e a testemunha que estava do meu lado estava fumando maconha, sim. Mas ele também viu e ele teve testemunha de que o carro sumiu na nossa frente. Eu vou colocar o selo da verdade nessa história. Por favor. Opa, ele conhece bem o que é uma história verdadeira, sim, ou por não. Favor. O cara indicou, vai aqui. Sim. Vocês foram. Aí ele apareceu logo atrás. Vocês na frente, logo atrás. É, ele aí deu bem no canavial. Passamos perto, sim, no canavial. Né? E o título era Anjos da Pica. É, vocês têm razão. É verdade. Agora sim. Sobrenatural. Agora sim, uma história. Que era uma pica sobrenatural. Essa daqui é a que me dá mais medo quando eu lembro, cara. Porra, marca da TV? Não, não. Essa não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo meu. Carlitos. Teves? Não, Carlitos. Chaplin. Chaplin. Perdão, esqueci de falar o título. Era William. O Pepe. E ele estava num trabalho de campo da faculdade. Uma viagem. Ele estava meio sonolento, assim, sabe quando você dorme fora de casa, você não dorme bem. Quando de repente ele vê um cara, um amigo dele, perto do colchão dele. Tá sobrenatural. Não, é, ainda é plausível. Quando ele acorda mesmo, estala os olhos, o cara tá pegando no pau dele. Acessam os vídeos aí, eu acho que tem uma história parecida com essa lá. Não, porra, isso é sobrenatural, cara. Você vai, você viaja numa turma de escola e de repente um maluco, enquanto você dorme, pega no teu pau. Carlitos fala até hoje, porra, macho, na hora ali eu já quase meti um soco no cara. Mas deixei ele terminar. Mas tava bom, então deixei. Mas pelo jeito o cara só pegava no pau. Dá uma parpada. Aí ele falou que as próximas noites ele dormia enrolado no colchão. Ele pegava o colchão e se enrolava. Se enrolava, tipo, mas se sentindo sujo. Esse era o título, cara. William, o Pepe. O Pepe. É, o pega-pau. E daí na faculdade ficou uma fama que esse cara era um pega-pau. Poderia ser o William PM, o pega-membro. Não, porque só pegava pau, cara. Ah, é verdade. Daí ficou na faculdade anos e anos a lenda de William pega-pau, cara. Mas sabe o que é filha da puta? Ele que não quer esperar você dormir pra pegar no seu pau, cara. Pede, né, mano? Não, cara, é quase um estupro, cara. Hoje em dia seria isso. É, sim. Com essa geração mimimi que você não pode fazer nada. E a próxima história, então? Próxima chama Viagem no Tempo. Só que essa viagem no tempo consistia numa fórmula que a gente descobriu como viajar no tempo. Tem uma fórmula. A gente foi pra praia, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, pra quem não sabe. Desceu, sim. E a gente ia ficar até o Ano Novo. Olha só, tem lugar, tem data. Sim, pensa. Ele tá seguindo. Peraí. É, foi 2003, 2004. Melhorou bem. 2004 foi da Olimpíada ou 2004? Tinha algum familiar? Tinha algum familiar? Não, não. Sem adultos. Sem adultos, sem pai. Sim. Daí a gente desceu pra voltar quando? No dia 1º de 2005. Sim. Né, 1º de janeiro de 2005. Então, véspera de Natal, uma semana. Certo? Ano novo. Certo. Muito bem. Muito bem. Lembro que viajei no tempo. Foi no dia 24, festa. Acordei ainda na festa. A história do cara. Lembro que viajei no tempo. Não, então, tava ali, na festa, pá, ó, Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Ano Novo. Oh, peraí, como Feliz Ano Novo? Tamo no Feliz Natal. Hoje é Natal, hoje é 25. Não, hoje é primeiro. Não, não é. Tava na véspera de Natal. Agora aqui é dia 25. Não, não, é dia primeiro. Passou uma semana. Mas como passou uma semana, então eu viajei no tempo, pensei. Daí descobri a fórmula, cara. Eu tinha tomado o tônico da viagem do tempo. Geloucos lá os... Antes fosse. Isso é muito simples de fazer, cara. Sim. Isso consiste em meia dúzia de garrafa de absinto. Nossa, e 12 cara. De tequila. Sendo que 10 fardos de cerveja por dia. Foi a nossa conta. Tá, estávamos em 5. Sim, tudo não, bem. Pra ter uma fórmula correta. Claro. Sim, porque às vezes você vai fazer a fórmula, mas... Não, mas é pra você viajar... Dividir em 7. Isso daí, é pra você viajar uma semana. É, pra viajar uma semana. Você vai viajar 3 dias. Cara, é uma semana que eu não lembro da minha vida. Foi apagada. Por quê? Porque não existiu na minha vida. Não foi sobrenatural. Você viajou pro futuro. Eu viajei pro futuro, não sei como cheguei lá. Eu não entendo por que a história é sobrenatural. Porque... Tem até uma fórmula científica. É. Como assim, fórmula científica? Ué, você fala você aí. Falou, não, não, porque eu descobri, mas é sobrenatural. Isso aconteceu, você faz viagem toda vez. Mas peraí, vocês já passaram apagão na estrada, provavelmente. Apagão na estrada? É, não, apaga todas as luzes da pista. Não, não, não. Não, não, não, não, não, não apagão. Brincar de fecha o olho não, até não, bater. Não, assim, você tá dirigindo, de repente você chega num ponto da estrada e você fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Ah, mas isso tem uma explicação. Por favor, nos elucide. Tem uma explicação. Posso explicar? Não, por favor. Até é um podcast científico. Sim. Até 7 anos de idade. Aliás, todas as histórias aqui são comprovadas científicas. Claro. Até selo e metro. Sim. Selo a metro mesmo. A metro. A metro no caso da minha bota. que tá rendida. Descobrimos hoje porque é tão grande. Então, até 7 anos de idade, a criança ela tem várias personalidades. Certo? Uhum. Várias personalidades. Aquela que ela tem que se comportar na casa da avó, aquela que ela pode brincar no parquinho e tal, ela entende aquilo como várias personalidades, não uma só com vários comportamentos. Certo? São várias personalidades. Sendo que uma ali vai brigar uma com a outra no cérebro da criança, vai brigar uma com a outra, uma vai ser alfa. Essa alfa é a personalidade da criança. Certo? Essa alfa precisa dormir algum dia, cara. Acho que você já explicou isso aqui. Eu posso já ter explicado. Tô lembrando. Então, essa alfa precisa dormir algum dia. O que que ela, quando ela dorme? Quando ela está fazendo o que é padrão, o que é normal. Tipo, você está dirigindo na pista. O que todas as suas mentalidades sabem fazer. Que todas as suas mentalidades sabem fazer. Então, mas ela está fazendo aquele caminho, por exemplo, você está na pista voltando para sua casa. Daí, a alfa apagou. Ela fala, assume aí, ó. Assume beta, aí, dirige beta. Um pouco aí. Tá. Só que dirige um pouco aí, essa beta, ela não vai guardar na sua memória o que ela faz, porque ela não é alfa. É só a alfa que guarda as coisas. Então você vai, daí de repente a alfa assume de novo, nossa, como que eu cheguei aqui? Mas por quê? Porque era beta. Você já não pegou um caminho errado e falou, nossa, gente, pra onde que eu tô indo? Por quê? Uma personalidade mais fraca que assumiu, e se não, se elas combinam entre si, que todas são alfas, você é um esquizofrênico. Tem uma outra explicação. Qual que é a outra? Você, durante o caminho, foi atacado pelo negão da rola branca. Ah! Caramba, essa foi boa. Porque o negão da rola branca, sim, você sabe que assim que ele te ataca, você perde a memória. Exato. Sim. É uma lenda do folclore. Um folclore de Espírito Santo aí. É tipo igual a loira do banheiro. É, mas você não precisa chamar ela. É um negão e ele tem a rola branca. Não sei se a loira do banheiro era assim. É. Oi? Acho que ela não tinha rola. Não, eu lembro que você tinha que xingar e puxar a descarga. O negão ainda aparece. O que que eu tô falando? Toda vez que você vai dormir. Ah, isso é isso. Toda vez que você vai dormir com tesão, esse negão da rola branca aparece. Mas tem que deixar a janela aberta. Não, não. Não, ele abre tramelas. Meu Deus! O filhote é o negão da rola branca. É que ele é preto e tem a rola branca mesmo. Nossa, cara. Eu não quero saber como ele descobriu isso. Você nunca olhou a rola do seu cabelo? Não, na boa, não. Pra finalizar, Rafael, vamos finalizar do melhor estilo possível com uma pergunta polêmica. Não! Rafael, olhe no fundo dos nossos olhos que já estão amedrontados por estar dividindo o estúdio com Wesley Zop. Ah, tá. Eu não tô me entrontando. Rafael, qual é a pergunta polêmica? Bom, cara, aproveitando essa coisa da semana aí, né? De delação premiada. E ah, tudo, sim. Eu vou fazer um gancho. Ó, se você estivesse na seguinte situação, hein? Fazer uma delação premiada indicando todas as pessoas que você já traçou ou foi traçado. Certo. Uhum. Mas indicando assim pra quem? A público? No Maracanã? No Maracanã. Isso. Rede Nacional. Sim. Ah, Rede Nacional. Fátima Bernardes. Sim. Fátima Bernardes. Tá. Programa da Bom Dia Fátima Bernardes. Tá. Okay. Pode ser Encontro com Fátima. Pode ser no Bom Dia Brasil? É que no Bom Dia Brasil ninguém assiste. Né? É, então põe no Globo Rural, então já que não é pra ninguém assistir. Pequenas empresas, grandes negócios. É. Ah, tem um anúncio aqui, né? Sei lá. Ou... né? Você não faz essa delação, mas é preso numa cela super lotada por estupradores insaciáveis. Não, vamos em rede nacional e entrego todo mundo, pô. Fácil. Eu falo o nome das 3 pessoas, cara. Não tenho medo, não. Vai falar no nome dos participantes desse podcast. Só. Padre Pedro, quem vai? Não, Padre Pedro considera. Tá 4 pessoas. Acho que é isso, né? Acho que, sei lá. Eu não tinha muito o que falar, não. Acho que o único que escolheria aí a cela cheia de estupradores seria o Negão. É, porque não ia caber num programa. Ah, isso. Mas é a parte do traceio ou traçou-me? Os dois. Ah. E você vai intercalando. Duas listas, né? Sexo é sexo. Exato, assim, muito bem. E você é... Eu acho que eu entregaria também. É claro. Mas não tem isso. Mas você também responde. E aí, rapaz? Amorim. Ah, rapaz. Puxa. Ah, tá. A louca que vê espírito. É. Você vai contar o espírito seu também? Seu primo de segundo grau. Seu primo de segundo grau. Paulo Henrique Amorim. O filhote. O filhote. Jorge Pontualta. Eu acho que eu delataria. É, claro. É. Pessoa, só ele que vai pra cela de estupradores. Mesmo. Mas não é porque eu quero. Não. Eu não consigo delatar todo mundo. Eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção. O cara iria escrever a próxima biografia da Bruna Surfista. Então chegamos ao fim de mais um episódio que foi sobrenatural. Sobrenatural como o que, Wesley Zob? Como um salame de metro. É sobrenatural. Comprado no Paraguai. Claro, no caminho do Paraguai. Sobrenatural como o que, Anderson Negão? Sobrenatural como uma xota marrom. Tá. A beiça, você tá falando? É. Ah, tá. De levar peteleco, deu uma grangrenada na epiderme ali. É, de tanto levar currada, sexo intenso, um batistaca. Aquela sacada da bola rendida. Na hora do batistaca. Pigmentole. É, tudo bem, pode acontecer. Tão sobrenatural quanto o que, Rafael Amorim? Quanto filhote de pomba. Sim. Puta, isso é muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Igual o Tender Vivo. Ou eu... filhote de pomba ou enterro de anão. É isso. Não, isso não existe. Então, ou o anão vira pomba ou a pomba vira anão. Você nunca sabe o que acontece. Então, peraí. Tão sobrenatural quanto delação premiada do Negão. Preferiu guardar sigilo. Então quem quiser dar pra ele, dê à vontade. Ou quiser comer ele. Falando! Entendeu, não? Uma ética profissional. Quanto a isso, você é bonito, cara. Parabéns. Nossa. Muito obrigado. Bruna Surfistinha 2.0. Exato. Depois me chama no PV. Muito bem. Eu queria agradecer a participação aí do Rafael. Deixa ele fazer o jabá dele, participação, né? Intensa. É o momento de você fazer o seu jabá aí de clicador, batedor de foto, tirador de retrata. Eita, nós. Vamos lá. É, bom, eu tenho no Facebook, meu Facebook, todo mundo só achar lá, Rafael Amorim. Tenho a participação no grupo da 808, também é só procurar 808.com.br, que é o grupo que eu faço parte de fotografia. Mas é o algarismo 8, escreve 0 e o algarismo 8. Exatamente, é meio esquisito mesmo. Porque fazer o quê? Né? Mas fica chique, fica chique. Contemporâneo. Se colocasse 808 ia dar erro. Né? É verdade. E outro, o pessoal tem uma dificuldade em matemática também. Tá, então, é o número 8, tá? Aquele que parece o infinito, só que de pé, tá? Sim. Aí já é sei. Zero com Z, tá? Só pra sim. Né? É fácil. O 8 de novo, que é o mesmo algoritmo, tá? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V, caso não lembre. Pode ser, né? .com.br. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar porcarias. Estamos sempre às ordens. Porcarias do bem, claro. Porcarias. O prazer é todo seu, claro. Muito bem. A gente resolve ali. Anderson Negão, o seu momento aí de falar agora as redes sociais para o público e dar seu tchau, salientando mais uma vez sua alcunha de mentiroso. Gostaria de falar que vocês podem acreditar em mim, porque eu nunca minto. Eu posso provar. Acessem lá o facebook.com/lixo do lixo. No Instagram @lixo do lixo. Tá. E no Twitter @néctardolixo. Um tesão esse moleque falando. Eu gostei. Né? Wesley Zop, dá seu tchau aí, fale também o e-mail para o ouvinte e também fale o nosso WhatsApp, caso ele queira mandar um The Voice Brasil pra gente. Oh, isso é chique. Bom, nosso e-mail é o autocríticas@chorume.com.br e o WhatsApp é o DDD19 99495-5485. Muito bem, Wesley Zop, essa semana também participamos de vários podcasts aí. Tem uns par dele, acho que vai estar na página compartilhada lá, né? O Arnaldo coloca lá. O Arnaldo vai colocar os links aí dos podcasts que a gente compartilhou, que a gente visitou aí. Acessem lá. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, então agradecer ao nosso ouvinte que tem acompanhado aqui o Chorume. Até a próxima semana, fiquem com Deus, tchau! Business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I find a blood to signal to the sky. I still wonder, there's a message get to you.